Agora, sobre o futuro e novos projetos. Já o comuniquei ao Sr. Presidente da Junta. No âmbito da Rede das Aldeias de Montanha, vamos avançar com um percurso pedestre ao longo das levadas. Temos esse percurso no âmbito dos caminhos de montanha já aprovado. Como sabem, foi feito um investimento na ordem dos 400 mil euros para recuperar 7 quilómetros de levadas, portanto, levadas com função agrícola ou de aproveitamento hidroagrícola. Paralelamente, na sequência de um desafio lançado pelo Sr. Presidente da Junta, quando da vistoria final da visita à conclusão das obras das levadas, do regadio, o Sr. Presidente da Junta lançou um desafio para que fizéssemos um percurso pedestre. Neste momento temos condições para anunciar que vamos ter um percurso que vai ligar ao Alvoque das Várzeas ao longo da levada até à Vide e, portanto, ligar ao Alvoque das Várzeas aos caminhos de montanha da Serra da Estrela. Isto vai gerar aqui uma nova polaridade e um novo posicionamento da aldeia de Alvoque das Várzeas, da aldeia de montanha de Alvoque das Várzeas, à Serra da Estrela, que tem elevada procura, elevada atratabilidade em termos turísticos. Naturalmente que este é um elemento valorizador da própria oferta turística da aldeia, seja na componente das infraestruturas balneares, seja no alojamento turístico, seja oportunidades de animação turística, ou seja, é criar aqui um novo interesse para desfrutar. Dizer também que temos em apreciação no Turismo de Portugal uma candidatura no âmbito também da Rota das Levadas para a colocação de uma estrutura mais vistosa, portanto, ao longo da levada. Temos essa candidatura no programa Valorizar. Gostaríamos já de poder hoje anunciar a aprovação dessa candidatura. Não podemos, mas nesta fase podemos anunciar que iremos implementar e esperamos que até outubro, novembro, possamos ter esse percurso pedestre de Alvoque até à Vide, ao longo da levada do regadio, esse percurso pedestre disponível para turistas e visitantes poderem desfrutar, porque de facto a experiência é magnífica. É percorrer este vale acima até à Serra da Estrela, até à Vide, de um lado a levada, do outro lado o rio Alvoque no seu estado puro e natural. Este é um rio de montanha, é dos rios menos poluídos da Europa, é um rio que tem qualidade de água excelente, portanto é uma boa experiência para quem em família, num espaço natural, com o distanciamento físico garantido, cada um possa desfrutar com segurança da natureza e gerar bem-estar, gerar saúde, porque toda esta oferta turística proporciona essencialmente bem-estar e proporciona estilos de vida saudáveis. Faz bem à cabeça, faz muito bem ao coração e faz muito bem às pernas e à coluna, ou seja, isto é um espaço de saúde e queremos proporcionar cada vez mais estas atividades turísticas como condições de boa saúde. Por último, dizer ou repetir aquilo que para nós já é uma realidade. Alvoque vai ser a aldeia pioneira no interior do país, vai ser a primeira aldeia de montanha e vai ser das primeiras aldeias em Portugal, se talvez não seja a primeira, a ter um espaço de co-work, ou seja, um espaço para acolhimento de nómadas digitais, de pessoas que trabalham ligados às indústrias criativas, e vamos ter a requalificação daquele espaço, o Salão Polivalente, junto à Junta de Freguesia. Neste momento temos o projeto de arquitetura e o projeto de arquitetura de interior aprovado, estamos a fazer consultas ao mercado e temos a expectativa que em setembro ou outubro possamos abrir o primeiro co-work das aldeias de montanha aqui em Alvoque das Várzeas. Este é um esforço que no âmbito da parceria Junta de Freguesia, Município de Oliveira do Hospital, Provera iNature, Aldeias de Montanha, mas também com o apoio do Fundo Ambiental, devemos dizê-lo, porque esse projeto é financiado no âmbito do Fundo Ambiental, criar aqui uma estratégia de desenvolvimento assente nas condições naturais e nas oportunidades de diversificar a oferta turística, de valorizar a oferta turística de Alvoco, dando-lhe projeção e notoriedade, e esta criação desta estrutura, que é o espaço de calor, vai dar aqui uma centralidade ao Alvoco das Várzeas. Alvoco das Várzeas, ainda a semana passada, foi notícia no Expresso, precisamente no Jornal do Expresso, sem demérito nenhum para qualquer outro órgão de comunicação social, mas foi notícia precisamente por ser a primeira aldeia que vai receber um espaço de co-work. Para perceberem a importância destes espaços, quem consultar o programa de estabilização económico-social que o governo português aprovou para negociar as verbas para a recuperação económica, para a recuperação social e económica pós-pandemia, há um dever que no PES, no Programa para a Estabilização Económico-Social, aprovado pelo governo, há uma medida que define a criação no interior de Portugal de uma rede de espaços de co-work para precisamente valorizar o interior e criar condições de atração de turistas e visitantes e, acima de tudo, aumentar os tempos de permanência a trabalhar em espaços dotados de todas as condições para atrair essas pessoas ao interior. Este projeto é pioneiro. Avançámos com ele há um ano atrás no âmbito fundamental. Vai ser uma realidade. Queremos ultimar tudo o que seja acesso à velocidade de dados, entenda-se reforço da fibra óptica e reforço da rede Wi-Fi, porque queremos aqui, de facto, criar um projeto âncora, marca, das aldeias de montanha, a partir aqui de Alvoco das Várzeas. Estes são os projetos imediatos que nos podemos comprometer para valorizar esta bonita aldeia de Alvoco das Várzeas e valorizar este magnífico espaço, que é um espaço balnear, mas também simultaneamente um espaço monumental. Estamos a falar de uma ponte românica, um monumento nacional classificado e, portanto, são N oportunidades para criarmos valor, valorizarmos Alvoco das Várzeas e dar-lhe a dignidade que a sua comunidade merece, que a sua história tem demonstrado ao longo do tempo, porque somos daqueles, o município de Oliveira do Hospital, o Sr. Presidente da Câmara, o professor José Carlos Alexandrino, somos daqueles que acredita na regeneração do interior, na revitalização do interior, somos daqueles que acredita que é possível voltar a dar vida e intensidade social e económica, dinamismo económico a estes territórios. Portanto, está a Junta de Freguesia e a comunidade de Alvoco das Várzeas de parabéns por ter reivindicado, por ter dialogado e ter esta postura que permitiu concretizar estes investimentos. O mérito destes investimentos resultam da capacidade reivindicativa e da persistência na defesa da comunidade alvocense que a Assembleia de Freguesia e particularmente a Junta de Freguesia e o Sr. Presidente têm colocado no exercício das suas funções. Estes projetos são o prémio do vosso bom trabalho e do trabalho que têm feito de dedicação 365 dias por ano, 24 horas por dia à comunidade de Alvoco. Portanto, estes projetos são vossos e são a forma de premiar esse trabalho que têm feito ao longo dos anos.